Na vida é assim mesmo, cochilo é pau no gato. Uma coisa eu aprendi, ser certo para ser cobrado. Pau no cu dos falador, só veste as camisas. Quem pega os capuz, não tá na moto e cai pra pista. Viajei no vale da sombra da morte. Voltei, tô aqui, mas contundente, bem mais forte. Fazendo o chão tremer, pode acreditar. Avisa lá, é nós que tá atrás do progresso. Nós também quer dinheiro, quer mulher, quer motona. Rolê de carro com os parceiros. A dar valor nos verdadeiros. Progredi, amenizou o sofrimento. De volta na pista, agora bem mais monstro. A rua me educou, agora é só sangue no olho. De rolê na quebradinha e Glock na cinta. De volta na pista, envolvido nos bang, aqui mano Luquinha. É só o tenebroso tá no jogo. Voltei e mais periculoso. É nóis, a rua mostrou que é certo. Um salve pra tomar de tenebroso no prédio. É só o tenebroso tá no jogo. Voltei e mais periculoso. É nóis, a rua mostrou que é certo. Um salve pra tomar de tenebroso no prédio. Descabela na BR, mete marcha, acelera. Chega em Maringá e dá um salve na galera. Cola no Rubão e tromba os meninos. Mano, salve pro Manfrim, pro Cabrinho e pro tiozinho. Pega o 21 e liga o sequinho. Aquele forte abraço pro mentiro colorido. Fé em Deus, menino bom, sofrimento um dia acaba. Um salve pro Ado, pro Natal e pro Java. Salve grandioso, beijo, cê tá ligado. Nós colou na praia e paramos o balneário. Lá em Cia Norte, os moleque representa. Tem o Chico, o Igor, o Bário Cabeça. Nessa vida louca, louco, pode acreditar. Fechadão e pesadão, quadrilha do Paraná. Interior paranaense, tipo daquele jeito. Humilde e verdadeiro, CM, pé vermelho. É só o tenebroso tá no jogo. Voltei e mais periculoso. É nóis, a rua mostrou que é certo. Um salve pra tomar de tenebroso no prédio. É só o tenebroso tá no jogo. Voltei e mais periculoso. É nóis, a rua mostrou que é certo. Um salve pra tomar de tenebroso no prédio. É, irmão, daquele jeito, pode acreditar. 2013, firme e forte, mais tenebroso do que nunca. Quem esperou, pensou, tá aí, rapaziada. Pra todo o Paraná, beijão no coração, é nós que tá.